De onde o pobre se fode esperando seu transplante, na fila de um posto com desgosto, estado relutante, onde o dinheiro que cê tem não compra liberdade. Ninguém tem pra pagar pra não mofar atrás das grades. Eu queria sim ver as crianças nos parques brincando, sem grilar de um estuprador na viela telando. Nascer sem ter medo de ver como tinha imagem, minha mãe me abortando, fumando, derretendo crack. Onde a polícia tenta resolver, com chacina, maloqueiro pra não morrer. Puxa e atira, todos vitimados, na mesma covardia, todos reféns, todos na mesma mira. Pior que a cocaína que rasga e alucina é ver meu filho no sinal, a nossa porta atrás de comida. Mas estatística, a mídia bafigela, pior que Isabela, milhões se fode nas favelas. Verdade, um manifesto em frente ao Congresso, acaba. Falaria, pisoteia você em seus versos. Nunca vou me conformar com esse sistema do inferno. Ver nosso dinheiro depositado em meio pé. Se verdade um manifesto em frente ao Congresso, a cavalaria pisoteia você em seus versos. Nunca vou me conformar com esse sistema do inferno. Ver nosso dinheiro depositado em meio pé. Mil noites de sono, não perdi, plantei escrevendo. Sentimento puro de um pobre, sem fingir, véi, vai vendo. Quantas caladas, quantas madrugadas cantada pra rapariga falar que teu rap é piada. Não, meu patrimônio, meu valor, minha cor, meu modo de vida, minha escolha, minha dor, meu suor, o orgulho de pisar no chão de terra, atravessar becos e viela, com cinco janelas, me veta, me tranca na cela, por toda a minha fúria. Mais liberta na novela, um demônio chamado luxúria. Assista nela mesmo o genocídio dos próprios irmãos. Morrer pra ter um pisante igual de um boy da malhação. Um brinde ao que escolheram a vida fácil e rápida. Ídolos e amigos que morreram de forma trágica. Altos talentos no sistema carcerário de merda. Cantando pros internos pra amenizar a miséria. Sustenta o sistema, põe de molho a toalha branca. Quem cardiu com sangue do civil que sopra pra metranca. Choveu viatura na rua, os cana virou escultura. Mas ídolo aqui basta matar o posa nua. Duas criações divinas, a mulher uma fruta. De forma errada na quebrada unida, pecado intitula, te seduz pra te provar, te usa. Mas do sumo dessa fruta só o demônio suga. E se verdade um manifesto em frente ao Congresso, a cavalaria pisoteia você em seus versos. Nunca vou me conformar com esse sistema do inferno. Ver nosso dinheiro depositado em meio pé. Se verdade um manifesto em frente ao Congresso, a cavalaria pisoteia.